won as he boo. A falta de dinheiro causa guerras, lágrimas, dores e misérias. Quantas vezes chorei e me desesperei, porque a saída quase não encontrei. Bombardeio na mente desse mundo doente que abala a gente. Vem assim de repente para nos derrotar, querendo nos parar. Mas nós vamos lutar e vamos chegar lá, a vitória alcançar. Pode acreditar, pois viemos como um avalanche, bem maior e bem melhor que antes. Não arregamos para o revanche, pois estamos treinados, vacinados contra o vacilão, contra esse mundo cão. Pois eu ainda acredito vai melhorar. Pois eu ainda acredito vai melhorar. E ainda que as circunstâncias não digam que não, pois eu ainda acredito vai melhorar. Pois eu ainda acredito vai melhorar. Pois eu ainda acredito vai melhorar. Os problemas da vida nos vem atacando, fazendo alguns entrarem no pranto, perdendo a esperança, jogadas no canto. Quando liga a TV, só desgraça se vê. Não vou me acostumar, pela paz vou lutar. Vamos se acalmar e não desanimar. Vamos nos empenhar, se juntar, não deixar de sonhar. Em meio aos espinhos que nascem as flores, se esquivar dos horrores, são vários fatores contra opositores. Nos abala os conflitos internos, atacando os externos. Mas confio na força maior que sempre está ao redor. Me livra do banco dos céus, do amargo do fel, de todo esse escarcéu. Eu sei vai clarear, eu sei vai melhorar. Vamos nos superar, hey. Pois eu ainda acredito vai melhorar. Pois eu ainda acredito vai melhorar. E ainda que as circunstâncias não digam que não, pois eu ainda acredito vai melhorar. Pois eu ainda acredito vai melhorar. Pois eu ainda acredito vai melhorar.